Eu recebo aqui no estúdio o Itacir Maier, ele que é presidente em exercício do Sindicato Patronal do Comércio Varejista, o Sindilojas, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui, podendo partilhar também, trazer uma mensagem a todos os trabalhadores, a todos os empresários de Foz do Iguaçu. Estamos em um período que é crucial para o comércio, né? Porque hoje já é dia 11 de dezembro, então a gente já até percebe, por exemplo, na Avenida Brasil, região da Vila Portes, um aumento na movimentação de clientes. É um dos melhores períodos aí do ano para os lojistas? É um período onde que a população sai às compras, né? E nós estamos assim bem mais confiantes para esse final de ano. Muitas coisas se definiram ao longo deste ano, né? Tivemos aí as eleições e já temos aí o nosso presidente eleito, o nosso governador. Então, tudo isso eu acredito assim que contribuiu para um final de ano melhor. E as pessoas saem às compras, né? Quando a população está motivada, está fortalecida na esperança de uma mudança que vem aí, eu acredito, eu confio num final de ano bem melhor do que tivemos o ano passado. E nós temos aqui alguns dados até da FEComércio, né, Federação do Comércio aqui do Paraná, que aponta que o gasto médio do paranaense adulto neste ano aí, na somatória dos presentes, deve passar de R$300, o que já não acontecia há vários anos. No ano passado, por exemplo, esse gasto médio ficou na casa dos R$240. Isso traz aí uma expectativa até de faturamento maior para os lojistas também aqui em Foz do Iguaçu? Ah, com certeza, né? A FEComércio fez uma pesquisa de mercado, entrevistando pessoas, justamente para ter uma ideia de melhoria. E se fala aí em 5, 6%. De crescimento em relação ao ano passado. Eu até acredito que Foz do Iguaçu terá um percentual acima disso, mas não é o percentual o resultado. Eu acredito que a motivação, as pessoas estando confiantes, eu acho que Foz do Iguaçu está passando por uma trajetória muito feliz, onde nós temos aí a prefeitura alinhada com a Câmara Municipal, independente de quem apresenta um projeto, hoje isso está andando, né, várias coisas novas, várias inovações para Foz do Iguaçu no sentido de obras, né? Está aí o novo viaduto já iniciado, rodovia das Cataratas com duplicação, aeroporto. Quer dizer assim, são muitas melhorias que a Prefeitura, junto com a Câmara Municipal, estão buscando o que é melhor para Foz do Iguaçu. Então, se a prefeitura, os órgãos públicos fazem o seu papel, o comércio se sente mais motivado, as pessoas se sentem mais motivadas. Então, em função de tudo isso, eu acredito num final de ano melhor, porque as perspectivas para o próximo ano são boas. Então, vamos acreditar, vamos investir, vamos adquirir e comprar no nosso comércio aqui de Foz do Iguaçu. E falando também do comércio de Foz do Iguaçu, a gente já conversou aqui com o pessoal da Polícia Militar sobre a Operação Natal 2018, que é aquela operação que eles fazem de reforço, né, no patrulhamento das áreas comerciais mais frequentadas, não só nos horários habituais do comércio, mas também em alguns horários estendidos. Haverá também novamente essa questão aí de horários a mais, lojas abrindo até mais tarde aqui em Foz do Iguaçu para que os consumidores possam fazer as compras nessa época? Isso, o Sindilojas encaminhou um ofício também à Polícia Militar, pedindo reforço em todos os bairros, e principalmente no centro e Vila Portes, para também nesses horários que serão estendidos. Nós temos um horário especial, sim, isso consta da nossa convenção coletiva, aonde já foi estipulado, já foi divulgado também na imprensa, E também está disponível isso no Sindilojas. Temos um horário especial agora para o final do ano. Cada semana vai se ampliando esse horário. Já no sábado também teremos um horário mais estendido. Então isso tudo vem a beneficiar tanto o comércio, o empresário, o investidor, como também está beneficiando o trabalhador. Então, acho que assim nós temos que pensar não só no empresário, mas também pensar no trabalhador, nos nossos colaboradores. É uma equipe. Temos que estar junto para ter bons resultados. Então, se o trabalhador vai estender mais o seu tempo de trabalho, ele vai receber, ele vai ser mais remunerado. E assim vira o ciclo, né? Se tem mais dinheiro na praça, mais gente comprando, mais gente gastando. E o comércio também tem a sua movimentação. Acreditamos aí para um final de ano muito bom na parte de hotelarias, e a hotelaria traz gastronomia, e aí quem vende alimentos, tudo isso gira. E é mais garçom, é mais atendente, gira a roda, né? Então, acreditamos muito nisso. Então, que esse horário faz parte da nossa convenção coletiva, onde a gente buscou junto com o Sindicato dos Trabalhadores também esse entendimento de que se o trabalhador prestar um serviço mais estendido, ele vai ser mais remunerado e, claro, que obedecendo às leis, né, cumprindo com toda a legislação. Falando especificamente da convenção coletiva, até lhe perguntei aqui fora do ar se a convenção para o próximo ano, né, já tinha sido negociada, enfim. Tem mudanças até para o ano que vem? Flexibilização de dias de abertura do comércio? O que ficou definido até? Ah, já temos sim, já definimos hoje. Hoje temos o comércio tem liberdade total para trabalhar, porque Foz do Iguaçu é uma cidade atípica, né? Nós somos diferentes de Cascavel, de Toledo. O turismo, ele precisa ter flexibilidade. Aqui, quando o pessoal está passeando, nós precisamos estar trabalhando. E isso é o bom de Foz do Iguaçu. Isso é o que traz resultado para Foz do Iguaçu. Então, nós temos aí shopping, né? Então, o shopping tem um horário diferenciado e precisa que tenha, né? Para justamente atender essa população que vem visitar Foz do Iguaçu. Assim também o comércio precisa estar aberto. Nós temos aí já para o próximo ano, acreditamos que já devemos ter iniciando aí as lojas francas, né? Loja Franca foi uma batalha de todas as instituições, o Sindiloja, a CIF, todas as instituições de Foz do Iguaçu, batalhando pela Loja Franca. Então, acredito que para o próximo ano já devemos aí ter novidade com as lojas francas em funcionamento, né? Esperamos que já esteja em funcionamento. Já está prevendo na nossa convenção coletiva esse funcionamento também de lojas francas na mesmo segmento do shopping center. Sim, de lojas vê com bons olhos até essa questão das lojas francas, os chamados free shops aqui em Foz do Iguaçu? Com certeza. Foi uma batalha que a gente defendeu por conta de que Foz do Iguaçu tivesse a liberdade desse comércio de lojas francas em todo o seu território urbano. Justamente para não privilegiar nem definidas áreas e nem proprietários dessas áreas, mas sim atender o empreendedor, o investidor que acredita num comércio aqui ou lá, né? Não importa o local, seja nas proximidades da Argentina, seja nas proximidades do Paraguai, aeroporto, não importa. O comércio tem a liberdade e isso está pactuado com a prefeitura, com a Câmara Municipal, para esse comércio ser livre. E nós acreditamos sim, a perspectiva aí de uma Lojas Franca ter aí, gerar 200, ou 150, ou 300 empregos. Então, quer dizer assim, alguns talvez perderão, mas a grande maioria, o município de Foz do Iguaçu, irá se beneficiar com isso. Vamos então reforçar o convite aqui para quem está nos ouvindo, né, para que prestigie principalmente o comércio aqui de Foz do Iguaçu, porque seja em shopping, seja em loja de rua, enfim, é possível encontrar bastante variedade, também bons preços e promoções para essa época aí do final do ano? Tem muitas lojas fazendo promoção. Tem uma campanha aí que a CIF também é parceira, né? Onde que você, além de comprar, ainda ganha ganha cupom, concorre a prêmios, né? Então, vários prêmios aí sendo sorteados. Temos as ruas, né, enfeitadas, né? A prefeitura investiu juntamente com Itaipu, instituições, para trazer o Natal Dourado para Foz do Iguaçu, e isso é um benefício que nós precisamos curtir isso, precisamos sair e ir para a rua. A segurança está convocada e está aí atenta também, né? Então, acho que está tranquilo para as pessoas hoje sair às compras, né? Aproveitar esses horários, que beneficia também aqueles que trabalham, né? Então, tem aqueles que trabalham em determinados horários que poderão também ir às compras, né? Por causa dos horários especiais que temos aí para frente. E que o fim do ano aí seja vantajoso realmente para todos, né? Sejam comerciantes, trabalhadores, consumidores, enfim, né? Que se possa gerar uma economia, uma movimentação econômica positiva aqui em Foz do Iguaçu. Conversei com o Itacir Maier, ele que é presidente em exercício do Sindi Lojas aqui de Foz. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Ok, Guilherme. Obrigado aí pelo convite. Queremos agradecer essa oportunidade de estar aqui e também desejar a todos os Foz do Iguaçuense, a todos os empresários, a todos os trabalhadores, um Feliz Natal, um ano de 2019 com muitas mudanças, né? Mudanças para melhor, com mais confiança e na certeza que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte trabalhando, não vamos esperar nada, vamos correr atrás, vamos trabalhar, que o resultado vem. E Foz do Iguaçu com bastante novidades aí, de crescimento, de melhoria. Então vamos confiar, acreditar nesse Deus que é maravilhoso e que todos tenham um Natal em paz e um feliz ano novo.